fui dar um rolé, eu bebi. Eu cheguei com uma garra de batom na minha cara. Mais uma vez terminei com minha namorada. E dessa vez ela não tava errada. Namora não dá, namorada não. Vem embora, com os polêmicos da Kelly. Namorada não, meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Não, não dá pra namorar. Namora não dá, namorada não. Não, não dá pra namorar. Meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Aê, esse é o W7 Martins, mano. É o terror do YouTube. Canetinho, quero vir. Não dá pra namorar. Eu fui dar um rolé, eu bebi. Eu cheguei com uma barra de batom na minha cara. Mais uma vez terminei com minha namorada. E dessa vez ela não tá errada. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Namora não dá, namorada não. Namora não dá, namorada não. Meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Meu coração quer ela, mas meu pé é um montão. Esse é o W7 Martins. É o cara que deixa a concorrência maluco. E W7 é...